esquema político brasileiro é... O cara chega ao poder e tem que apadrinhar, né? Então o tal cargo é esse, é aquele. Aí os caras metem a mão no Estado. Aí os caras pegam a modelo americano, pegam a modelo americano, três e tem que trabalhar as bandeiras assim, tá vendo? Tudo isso que tá acontecendo. Ah, um grito, galera falando, daqui a pouco tem que ter alguém, troca uma ideia e bota tudo na rádio. Isso aqui é uma paisagem sonora, filho. Ah, não, a rádio faz sentido. Tem um projeto que o pessoal da Polônia está construindo, que são essas paisagens sonoras. Estão montando um mapa de tempo e espaço, daí a galera clica e ouve essa sonoridade, tipo, de um bairro, de uma praça. Colocou mochila naquele lote. Cobriu o rosto, então. Desculpas, em algum momento ele falou isso. Pelo menos eu estou espalhando informação. Mas só anda no chefe do PM, eu acho. Ele já pediu a conta, né? Os caras vão ficar só que aconteceu em Belo Horizonte no Paraná, nesse fim de semana. E também uma data que nós vamos entregar ao Enes, todo o nosso sentimento de solidariedade e de luta. É preciso que os governos entendam que quando thank you. um massacre promovido pela Polícia Militar Paranaense, a mando do governador Beto Richa, contra o seu povo. Vocês, companheiras e companheiros, sentiram na pele o que eram as palavras de Florestan Fernandes, a insulta e intolerância dos ricos. Nós, de norte a sul do país, sentimos, juntamos a vocês, não na pele, mas em nossas consciências, cada golpe, cada bomba, cada tiro que os atingiu naquela quarta-feira, atingiu igualmente a toda a classe trabalhadora brasileira. Vocês que têm educação no trabalho, sem dúvida, muito aprenderam e muito ensinaram naquele dia. A vida é assim mesmo. Quando se ensina, também se aprende. Quando caminhamos, nos cansamos, mas avançamos. Quando caímos, é que podemos nos levantar. Aqueles e aquelas que estiveram presentes no Centro Cívico aprenderam pessoalmente e coletivamente muitas coisas naquela tarde. Aprendizados que são históricos de nossa classe sobre como o lado de lá pensa e se comporta todas as vezes que os oprimidos ouvem dizer não. Aprender essa lição é preciso, companheiros e companheiras. Convido pra você ir conversar sobre a só eles, velho. É difícil, né, cara? Não sabe o que tem estruturado o poder no Brasil. E aí, tinha internado assim, tipo um mundo sangrento lá na Irlanda. Aí talvez, isso aí é pouca coisa. A galera tem muito ainda sentimento de medo, né, da população. Possibilidade de ampliar para outra cidade. E a gente quer convidar ela para ser uma das membros do conselho. E ela é amiga, né, professora da área lá. É, manda graça a ela. Então, ela vai querer, ela topa tudo, cara. Só mandar um e-mail. Mas não sei se ela tá aí hoje, não, cara. Eu faço uma ideia, quem tá aí, dá uma coisa. Ah, eu vi uma galera, mas acho que eu não professor de escola, professor de história. É, bom, vou dar mais uma banda aí, deixa eu achar o Ah! porque eles estavam sob ordem de massacre, inclusive de Deus do céu, da Glória de Deus e de Filho dos Presos também. Vamos à luta, nós vamos votar pela Secretaria da Administração e não aceitamos mais o Secretário da Educação. Nós não aceitamos que a gente não aprende escola, que não aprende o processo difícil que será pretender seja dentro da Secretaria da Educação. Vamos lá, Beto Richa, vamos o destino, vamos o destino, que nós vamos chamar da Secretaria da Educação. Uma passagem pra sair do Paraná. Não é de carro, nem de trem, nem de avião. É um deputado do Camorão. Fora Beto Ladrão, o Beto vai ganhar. Uma passagem pra sair do Paraná. Não é de carro, nem de trem, nem de avião. É os deputados do Camorão. Ok? E nós aqui com o Tremendão vamos seguindo. Vamos seguindo lentamente. Eu quero ver se vai cair o secretário que mandou nos agredir. Eu quero ver se vai cair o secretário que mandou nos agredir. Eu quero ver se vai cair o secretário que mandou nos agredir. Eu quero ver se vai cair o secretário que mandou nos agredir. Eu quero ver se vai cair. Eu quero ver o secretário que mandou nos agredir. Isso aí. O caminhão aqui está chegando. Pessoal, vamos cuidar aí. Vamos distribuir bem os nossos pelotões. Temos um grande contingente aqui na frente. Nós vamos ocupar aquela avenida principal. A lateral aí não, ok? Então venham para cá. Venham para cá. Vamos ocupar aqui a Avenida Cândido. Nessa pista principal, ok? A lateral vamos deixar livre. Vamos pedir também para que em cada cruzamento nós precisamos de ajuda de vocês. Quem tem faixa, vai lá, faz cordão humano, tá bom? Nós temos aqui 10 mil pessoas ocupando a Avenida Cândido. Tem mais? Capu tá dizendo que tem. Para dizer que a Assembleia não é sua, e a gente não é sua. Maurício veio? Não vi ainda. Solidariedade dos outros países, cara. Tem que ver se isso aqui vai pra Assembleia, né? Não adianta ir pra lá fazer um festreio. Não, mais que mais, galera. Que tá aqui já se empolga, velho. Vai. Tomara que tenha os black box, né? Pronto, não, cara, segura os cartazes na frente. Na linha de frente, cara, segura. Eu era professor, agora sou black box. Eu quero a pinto! A gente já comprou camisetas, já pegamos. Nossa, é verdade. Nossa, eu chegava pra casa e falava, filha, respeite ao professor, sua mãe vai pra luta. Vem, ô Charles, deixei minha bike ali na, naquele paraciclo ali na frente da secretaria. Estão presentes hoje nesse movimento enorme que nós estamos vendo. a solidariedade de classe e os demais sindicatos do país, naquele momento, solidários aos petroleiros, nos abraçaram e nos conduziram até a vitória. Hoje, passados 20 anos, o mesmo partido vem e faz, pratica esse massacre com os professores do Paraná. Enganam-se aqueles que acham que é contra os professores do Paraná. Nós estamos vivendo um momento no nosso país de criminalização dos movimentos sociais. Atacando os professores, eles estão atacando a todos nós. E nós não podemos admitir e temos que reagir. Nós só acreditamos num país soberano se esse país tiver educação. Por isso que nós, petroleiros, junto com todos os movimentos sociais, nos empenhamos tanto para que na lei da partilha tivesse 75% dos seus recursos destinados à educação. E prestem bem atenção no que eu vou dizer. Não é por acaso que estão fazendo todos esses ataques à Petrobras. Enganam-se aqueles que acham que essa direita golpista que está aí está preocupada em combater a corrupção. A corrupção é uma pauta nossa da esquerda. Nós é que estamos preocupados em combater. O que eles querem fazer é desmoralizar a maior empresa desse país. É acabar com a lei da partilha. É acabar com o Fundo Social Soberano, que é uma avenida de oportunidades para o nosso povo. E nós não podemos admitir isso. E nós vamos para as ruas. Vamos lutar e brigar, como vocês estão fazendo aqui. Um grande abraço para vocês. E a luta de vocês é a nossa luta. Até a vitória. É isso aí, Jamaria, é isso aí, Jamaria. Companheira, hoje, 18 horas, a TV Sindicato, a FUP e os movimentos sociais estão reunidos para uma plenária para discutir petróleo, a defesa da Petrobras. Nós temos aqui, entre nós... Beleza, tranquilo. Vamos lá! O nosso deputado estadual, representando a Assembleia Legislativa do de Minas Gerais, vai fazer agora aqui a sua saudação. E aqui, deputado, a gente inclui

e do Brasil. Que vem de todos os cantos do Brasil para inundar aqui a Avenida Cândido Gabriel. Mais de 20 mil pessoas. É a classe trabalhadora do estado do Paraná. Aqui luta, em luta pela democracia. Eu quero ver se vai cair o secretário que mandou nos agredir. Eu quero ver se vai cair. Yeah. Para que esse momento, esse momento, que costumam usar a polícia militar para justificar a sua desgovernabilidade, para punir e para criminalizar o nosso movimento. Por isso, gente querida, vamos cuidar uns dos outros. Thank you. tá cheio. Vamos ver quem vai rolar. Federação Única dos Petroleiros do Rio de Janeiro, a FUNPICUT do Rio de Janeiro, Pastoral da Juventude de Curitiba, vereador Rogério Campos, Curitiba, vereador Prédio de Colombo, Escola Municipal Maringá, presente, professores e diretores, assessoria do Departamento Federal. Eventuais violações. Está aqui conosco o Frigo, que é do Comitê 29 de Abril. Depois, Frigo vai fazer uma fala sobre esse Comitê 29 de Abril que nós criamos. Sindicatos Metalúrgicos de Ponta Grossa, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, NECEF da UFPR, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino de Filosofia, União dos Praças de Corpo de Bombeiros, o SINTPD Paraná, Sindicato de Tecnologia da Informação, professora Aracia Zinelli, SBPC da UFPR também, a Ouvidoria da Defensoria Pública, a Toninha do Fórum Popular de Mulheres, a deputada estadual Luciana Rafaim, Conselho Permanente de Direitos Humanos, o COPED. Vanda, chegou a informação aqui agora, pode chacoalhar a bandeira, porque nós já estamos aqui nesta rua com mais de 25 mil pessoas! Tá bonita! Parabéns por esse ato nacional em solidariedade aos servidores, aos professores e funcionários de escola que no dia 29 sofreram um grande ataque. Tá todo mundo de parabéns, tá muito bonito isso aqui! E nós agora, vamos cantar, vamos ouvir uma música que fez história durante a ditadura militar de 1964. E essa mesma música fez e faz história ainda hoje pela ditadura militar instalada pelo governo do desgovernador Beto Richa. Bora, Beto Richa. Yeah. mais uma vez existem duas pessoas em cima do palácio do governo estadual do Paraná, só observando a movimentação da população que está reivindicando a renúncia do governador do estado. Vencem os canhões! Greve geral no Paraná, é pra lutar. Greve geral no Paraná. Engraçado que tem urubu em cima do prédio onde fica as pessoas que votaram contra o plano de previdência, a favor da destruição do plano de previdência dos servidores públicos. atrasado e pouco desarmado atacando os policiais, pelo amor de Deus. Que loucura. Mata, mata, que negócio. Greve geral, greve geral no Paraná. É pra unir, é pra lutar. Greve geral no Paraná. É pra unir, é pra lutar. Greve geral no Paraná. É pra unir, é pra lutar. Greve geral no Paraná. Yeah. Tudo bem? Tá trampando. Só eu consegui sair da música. Bom, hoje que eu trouxe vinagre, apareceu por isso. Peguei o e-mail de um cara, professor de história ali, conserta, fabrica rádio, umas coisas. Sério? Mas vou te passar. A gente vai estar participando do Corpo de Cultura em São Paulo. Pessoal da Casa Mafalda chama. A gente consegue os professores de Ceará, Bahia, tudo mais. Você vai lá na TV também? Queimado, tá lá? Lá vai ter uma reunião. Esse cara também tem uma importância. Ele certa rádio popular. Ele tá por aí, mas você pegou o e-mail. Ah, se me passa, eu mando um e-mail pra ele. Tudo bem, Marcelo? Bom? No estado do Paraná, no Brasil, e denunciando para o mundo todo. Você cresceu? Parado agora. Eu vi os sindicatos dos professores da UFR que eles iam entrar em greve, mas não entraram ainda. É, tá, parece que tá em indicativo de greve. Está com o moço ou está na ONG? Com o moço. Tem saído da ONG? Não, tô trampando também. Mas aí, vontade. Eu tô trampando e tô com a bolsa não. Nossa, deu boa. Santa Catarina, vocês viram que o sindicato se retirou da ocupação da assembleia lá? Só tá tipo um professor independente lá. E aí? Não. É trabalho. Você tá na Sicúria ainda? Mas você tá fazendo os carros? Nossa! Dormindo 5 horas, 6 horas por dia. Ontem eu fui dormir 1 e meia. Vai entregar um trabalho. Era matéria hoje, mas eu não fui. Eu enviei meu professor. Professor, vou estar na assembleia, vou estar lá. Acho que todo mundo deveria ir. Acho que a tua aula não deveria acontecer hoje. Mas aí meio pra ele assim. É isso aí! A nossa trabalho no Cicúria, tá? Bem diferentão assim, mas é massa, né? E a galera, a perspectiva é por isso. É todo dia! Educação! A gente já começou a fazer os primeiros formação com a população de rua que acessa equipamento público de acolhida, albergagem, vai tomar banho, lavar a roupa, consegue documentos. É uma galera diversa. Desde a galera aqui, tiozão, que é muito velho, até um menino novo que acabou de sair da rua, acabou de entrar na rua e perdeu o pintor familiar. De gente com problema mental, de gente com contato com droga. Tudo. Por enquanto, a gente não está indo na rua, nas praças. A gente está indo nesses equipamentos. Ver se a gente tem possibilidade de bastante gente estar entrando. Aí depois a gente vai para as praças, para a rua. Quem que tá lá? Quem que saiu? Thank you. Da Gisela, né? O pessoal que pegou flor. Ainda mais que a galera da flor. Mas o Célio, a galera foi flor. Ela foi flor. Acho que não. É porque a gente vai... Tem que dar de nada. Obrigada de nada. Jana. A Jana, cuida da mãe de notícias. Obrigada de nada. E aí a galera falou que cada projeto precisa de um conselho gestor. Bonitinho. Precisa de alguém ligado à economia solidária, alguém do movimento de população de rua e alguém da instituição que está coordenando. E aí a gente precisa. Ela é pista. Eu falei pro cara, você foi, ó. Se for pra chamar alguém, não chama nada que você faz, não. Ele leve a proposta para as outras cidades. E aí, esse tipo de projeto. Não, não, não. aqui do acampamento 1º de maio. Muito bem, os companheiros na luta sempre. Tamo junto, companheiro, tamo junto. Começando o ato simbólico lá da entrega das flores. As flores vencendo os canhões. Mais uma vez as flores vencendo os canhões. Você pulando aqui na rua. É isso aí. Pro pessoal que tá mais atrás aqui nesse momento, acontece ali o ato, o simbolismo das flores, as flores vencendo os canhões. Você também é de Limas? Não. Não? Aqui, ó. Viu? Em aparência, bandeira, nós igual. Aqui, pai. Seu penhor, tá aqui. Já sai.